você se escondeu. Já perguntei ao vento, ele não respondeu. Cadê você? Também perguntei à lua, não te encontrei em casa e nem na rua. Será que se escondeu em algum raio de sol? Nem sequer percebeu o quanto me fez mal. Melhor eu te esquecer, eu vou deixar pra lá, porque também cansei de procurar. Não quero te perder, não. Não pense em me deixar. Perdoa o amor que é teu, e eu posso até provar prazer em vê-la ter vontade, pra nunca mais ter que sentir saudade. Estou vejo em parte, mas então veremos face a face. Perhaps both stone and silent.